salve Sofia Freire. Dedicado ao poeta Tim Maia. Delicada, puro Djavan. Revigorante amanhecer. Desatacado um sutiã. Esculturas de Donatello. Verso de Vinícius, piano Chopin. Pássaro amarelo, marquinha molhada. Menina danada, planos de Satã. Sax com trem, uísque com quem? Viciante, tábua de esmeralda, Jorge Ben. Sax com trem, uísque com quem? Viciante, tábua de esmeralda, Jorge Ben. Jorge Ben. Ela é brasileira, então mexe bem. O que essa mulher tem? Qualquer som de Hermeto Pascoal. Algodão, tecido de lã. Manga madura no quintal. Divina flauta da deusa Pan. Lábios pura seda, plena pele e pluma. Baby, quero ser seu café da manhã. Blusas de algodão, banheira de espuma. Eva que se fuma, sonhos no divã. Saxi com trem, uísque com quem? Viciante, tabaco, esmeralda, Jorge Ben. Saxi com trem, uísque com quem? Viciante, tabaco, esmeralda, Jorge Ben. Jorge Ben, cheira bem. Amaro Freitas. Caldo baixo. Vitor Pequeno na guitarra. Saul Lima na batera e Índigo nos beats.